Vanguarda do Samba. Aquele abraço, Guerrilha MNC. Estava de chinelo e short suave na praia. Meu grande amor de outras vidas na areia deitada. Usava um top de grife, o encontro sem falhas. Preta rara, camarão e cerveja gelada. Seria crime comprar flores, dama não aceitar. Fiquei tranquilo do quiosque, fui raciocinar. Que a vida é breve, eles Regina fazia lembrar. Bares de esquinas, noite frio e cachorar. Em um batuba, um belo dia, o astro rei raiava. Um mar imenso, céu azul, companhia dos parça. Poeta triste, desamores, histórias contadas. Uma de horrores, foram dores, cortando as almas. Existe sentimento, ao teu lado eu sou sujeito ao concurso. Sereno, provei do teu veneno, fiquei assim de boa. Eu devo a vida aos teus lábios, sorrisos à toa. Sou poeta igual mestre Cartola e Cora Carolina. Hoje as rosas falam delas, você é a mais linda. Me inspira, recita, guerreira, louca e poetiza. Compartilha o que sabe, aprende o que ensina. Do céu só cai chuva, raios e avião. Você é um Boeing e caiu na pista do meu coração. Me encontrei, só não posso me exibir. O amor é samba, só vim mostrar o que aprendi. Dizia o poeta, o homem só encontra a mulher ideal quando olhar no seu rosto e ver um anjo, e tendo em seus braços ter as tentações que só os demônios provocam. Pablo Neruda. Cantar é o remédio.